Boa tarde, São Carlos! Boa tarde, Brasil! Está começando agora mais um programa A Hora da Capivara! Eu tô hoje aqui com meu amigo João Costa. Boa tarde, João! Boa tarde, gente! Estamos começando aqui mais um programa na Rádio Livre Capivara. Com muito prazer de estar aqui de novo com vocês. É uma boa tarde para vocês de quinta-feira. Que dia que é hoje? 19? Já estamos em 19 de maio já. É, que beleza, são 2:30 PM. Um abraço para toda São Carlos que está nos ouvindo aí. Muito bom, vamos escutar umas músicas aí. Maravilha! Sabe, o João, eu tava aqui pensando, rapaz, essa semana é que a gente teve essa coisa de mudança de governo e tal. Esse governo novo veio com um lema que me fez lembrar de quando eu era garoto ainda, lá na época do regime militar, que ele fala, né, do ordem e progresso e do não pense em crise, trabalhe, né? Eu tava pensando que muita gente diz que a vocação do homem é pra trabalhar, né? Que o homem nasceu pra trabalhar. O senhor concorda com essa premissa? E até o Marx mesmo, né, já disse que a vocação do homem é o trabalho. O que faz o homem é o trabalho, né? O trabalho humaniza o homem. O senhor acredita nisso, João Costa? Olha, falar a verdade pro senhor. Ô Jarbas, eu acredito em muita coisa, viu? Mas não acredito que o homem tenha vocação pra nada, não, viu? Assim, antes de saída mesmo. Ele faz o que ele quiser na vida. Se quiser trabalhar, trabalha. Se não quiser trabalhar, não trabalha, né? Tem que ficar à vontade pra fazer as coisas que quer. Às vezes a gente quer só acordar de manhã e ir pra beira do rio pescar. E ficar olhando o tempo passar, essas coisas. Não acho mesmo que esse povo tem razão, não. A gente tem que se humanizar, na verdade, praticando o bem, né? Praticando o bem, amando os outros. Quem tá perto da gente, a gente já falou sobre nosso vizinho. Se nós se dá bem com o nosso vizinho, tá tudo certo. Não? O importante é ficar tranquilo, em paz, no seu lugar. É por aí. Sabe, rapaz, eu tava pensando assim que... eu acho que o homem trabalha mais é por necessidade do que por vocação, sabe? Que, né, a gente tem que dar um jeito pra sobreviver. Mas se eu fosse pensar assim numa coisa que define o homem assim em termos mais ontológicos, do tipo, numa vocação mesmo, uma coisa que faz do homem homem, eu diria que o homem tem vocação pra sonhar. Pra sonhar, pra fazer poesia, pra cantar. Enfim, pra ser louco. Eu acho que essa é a... o que faz do homem homem, talvez. Mas pensando nisso, eu lembrei de uma música, um samba de breque dos bão, rapaz, das antigas, Moreira da Silva. A gente nunca tocou Moreira da Silva aqui, o Madureira. Vamos tocar então esse samba aí, que ele fala de um sonho que ele teve, que chama Acertei no Milhar. Delfina, o que é, morengueira? Acertei no milhar, ganhei 500 contos, não vou mais trabalhar. Você dê toda a roupa velha aos pobres, e a mobília podemos quebrar. Isto é pra já, vamos quebrar. Pode quebrar, minha filha? Ela pegou o guarda-roupa e arrebentou do outro lado. Pá!

se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. É, rapaz. O que essa música me faz pensar é justamente quando eu era pequeno e tinha um grande amigo meu que se chamava Flox. Era um coelhinho branco, pequenininho, que foi crescendo, crescendo, crescendo. E um dia cheguei em casa com muita fome. Depois de passar, era muito pequeno, devia ter uns 11 anos de idade. Cheguei em casa, olhei, minha mãe olhou pra mim e falou: olha, hoje tem comida boa na mesa. Cheguei, o coelhinho tava lá, todo despedaçado. E me fizeram comer o coitado inteiro. Fiquei com muita saudade do coelho. Às vezes eu sento na mesa, quando tenho saudade dele, como outro coelhinho pra me sentir melhor. Mas é isso, tem os bichos que a gente gosta de comer, outros bichos que a gente quer só como amigo, né? É isso aí. Verdade, rapaz. O problema é que no caso do coelho ficou entre os dois ali, né? Era seu amigo e depois virou sua comida. Acontece, rapaz. Sabe que outro dia eu tava vendo um programa na TV de um rapaz, eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele é casado com uma apresentadora bonita, bonitona aí. E ele é chefe de cozinha. E ele resolveu mostrar todo o processo, acho que era um carneirinho. Então ele matou o carneirinho e filmaram, né? Mostraram ele abatendo o bicho. E, bom, na hora de comer o carneirinho, todo mundo quer comer o carneirinho, mas na hora de ver o carneirinho morrer, a história muda, entendeu? E aí todo mundo criticou o rapaz e por fim tiveram que tirar do ar, né, esse programa aí por causa dessa cena dele abatendo o carneirinho, né? E fez eu lembrar que, pô, pra nós que vivemos na roça, né, é uma coisa normal, você cria os bichos, depois você mata, né, faz parte. Mas hoje as coisas já não são mais assim, porque as pessoas não sabem como é que a comida é feita, como é que a comida é produzida, entendeu? E elas ficam chocadas, horrorizadas quando vê a morte dos bichos, né? Que faz parte, para você poder comer a carne, o bicho vai ter que morrer, né? E outra, assim, eu acho que quando a gente cria os bichos na nossa casa, que a gente sabe, né, como é que eles comem, como é que a vida que o bicho teve e tal, a gente sabe o que a gente tá comendo, né? Agora, quando você vai no supermercado e pega aquela coisa lá, um pedacinho de carne na prateleira, você não sabe o que aconteceu até aquela carne chegar lá, né? Tem gente que prefere não saber, mas eu, como sou da roça, eu prefiro saber. É, a gente tá criando galinha, né, no fundo do quintal sempre, tá ali despedaçando os pescoços dela. Mas o povo acha que isso é obsceno, né, que não é pra mostrar isso pros outros. É como não mostra pras criancinhas, né, que os bichos morrem. Mas morre, os bichos morrem sempre pra nós comer. Se eles não morrerem, nós não comemos, como você bem disse, Jarbas. Meu medo é pensar que exista criança que um dia vão querer outras coisas, não querer comer mais as carnes. Porque... E outras que vão criticar essas crianças que não estão comendo as carnes. Todo mundo tem que se respeitar, tem que respeitar os bichos, tem que cuidar deles. E até penso que é muito bom para os bichos quando nós coloca eles dentro do cercadinho. A gente protege eles das onças. Imagina só, Jarbas. Se nós, daqui para frente, vamos cercar todos os bichos. Separa eles todos. E nós cuida deles todos. Só que a pena deles é que nós vamos comer eles depois. Vai ser a salvação dos bichos. Ninguém mais vai ser selvagem. Vai todos os bichos conviver em paz. Que nós vamos cuidar de tudo. É a Arca de Noé. Pois é, rapaz. Eu tava assim, que as pessoas às vezes falam assim: ah, mas tá judiando. Não é, quem vive na roça não judia dos bichos. Entendeu? Você cria ele com todo amor, cuidado, carinho, porque, né, é o seu sustento. Mas chega uma hora que o bicho vai morrer, assim como todo mundo uma hora morre, não é? Verdade. Mas eu entendo e eu entendo que as pessoas não estão acostumadas e fica impressionada de ver, né, um bicho sendo sacrificado. Mas é, a vida é assim, né? Mas vamos tocar então uma música em homenagem aos bichos, né, que estão aí, que são seres vivos como nós. E então a gente vai tocar duas músicas aí para vocês aí, em homenagem aos animais. Os olhos do boi e da vaca, mansos na amplidão do campo que se destaca no amanhecer do sertão. Os olhos do bezerrinho ao lado da mãe deitada, que o lambe com seu carinho, é uma cena sagrada. Mas se no dia nascente o sol derrama o seu ouro, lá vai o gado inocente entrando no matadouro. Berro de animal aflito, berro pedindo socorro, vai o som para o infinito, ecoando de morro em morro, ecoando de morro em morro. Os olhos do boi e da vaca, mansos na amplidão do campo que se destaca no amanhecer do sertão. Os olhos do bezerrinho ao lado da mãe deitada, que o lambe com seu carinho, é uma cena sagrada. Mas se no dia nascente o sol derrama o seu ouro, lá vai o gado inocente entrando no matadouro. Berro de animal aflito, berro pedindo socorro, vai o som para o infinito, ecoando de morro em morro, ecoando de morro em morro. Me ensinaram que eu sou um homem e que o homem é o rei dos animais. Mas que rei sou eu se eu e os bichos vivemos vidas iguais? Somos uma turma muito unida, eu e você, você e os animais. Há quem diga que eu exagero, falando que vivo igual aos animais, que afinal de contas nossas vidas são diferentes demais. Mas olhando pro meu dia a dia, eu sei que vivo igual aos animais. Saio pro trabalho de gravata e paletó igual a um carneirinho. Pego a condução e fico lá dentro da lata como uma sardinha. Passo o dia inteiro preso dentro do escritório como um passarinho. Tão feliz como um leão na jaula e corajoso como uma galinha. A cidade é um grande zoológico, dentro dela somos todos animais. Noite e dia por detrás das grades, das convenções sociais. E um cartaz aonde está escrito: é proibido soltar os animais. De gravata e paletó igual a um carneirinho. Pego a condução e fico lá dentro da lata como uma sardinha. Passo o dia inteiro preso dentro do escritório como um passarinho. Tão feliz como um leão na jaula e corajoso como uma galinha. A cidade é um grande zoológico, dentro dela somos todos animais. Noite e dia por detrás das grades, das convenções sociais. E um cartaz aonde está escrito: é proibido soltar os animais. Essa daí então foi a música Animais do Zé Rodrigues, e antes a gente ouviu Os Bichos do Walter Franco. E é isso, né? O ser humano, ele acha às vezes que ele é superior aos outros animais, né? Que ele tem condição de falar a respeito da vida dos outros animais. Pobre do ser humano, não percebe que ele também é os animais. Ele é tão animal quanto os outros animais. Ele é tão escravo quanto os outros animais. Ele é tão livre quanto os outros animais. Certa vez, um amigo meu, que era da cidade, veio pro campo, e ele não conhecia as vacas, os cabritos. E nessa convivência que ele passou por um tempo, ele chegou um dia à conclusão e me contou: é muito diferente conhecer outras populações. Você aprende muito com elas, né? E acho que é isso mesmo, tem que a gente quer falar dos animais, dominar os animais, mas não sabe que são outras populações, né? Eles têm muito a ensinar para nós, e o mesmo modo como a gente interage com eles, prendendo os passarinhos, isso tudo a gente tem que ver que muitas vezes é o que acontece com nós, né? É nós que se tranca, que se enjaula, que se fica escondido no... dentro das barreiras que a gente coloca pra gente mesmo, né? É isso aí, a gente tem que aprender com os animais. Eles têm muito a dizer pra nós. É só conversar com ele, saber a língua dos animais. Eu diria mais, não só com os animais, mas também com as plantas, né? As plantas também têm muito para dizer para o ser humano. E eu acho que esse que é um problema com a urbanização, né? Com as pessoas indo viver... Quase todo mundo hoje vive na cidade... E a vida na roça mudou muito, né? Hoje a gente tem aí grandes, né, propriedades com que fazem, né, um uso intensivo, monocultura, e usa muito veneno, né, Roundup e outras coisas. Isso aí é veneno. Se mata a planta, mata o ser humano também, mata os bichos, mata todo mundo, é veneno. Entendeu? E usa indiscriminadamente aqui no Brasil. O pessoal usa essas coisas da Monsanto, essas coisas que vem tudo por aí. Ganham muito dinheiro matando os bichos, as plantas e contaminando a água também, né? Pouco se fala disso, mas na verdade, verdadeira mesmo, o que a gente precisava era voltar a fazer as coisas como se fazia antigamente, entendeu? Perceber o ciclo das plantas, plantar orgânico, né? Que o pessoal fala, inclusive hoje está tendo feirinha aqui no palquinho da UFSCar, tem coisa orgânica aí que o pessoal vem, tem outras artesanato também. Mas eu acho que é isso, assim, acho que essa vida na cidade, o pessoal acha que é modernidade, é o progresso, mas não é isso, aí é o caminho da destruição que a gente vê o tempo todo aí, né? E pensando nisso, então eu queria tocar uma música que fala um pouco dessa relação com o veneno, que eu acho que é urgente, sabe? Seja lá o governo que for, os políticos que for, mas tem que discutir essa questão dos venenos, porque é muito grave. A quantidade de veneno que se usa hoje aqui em São Paulo, no Brasil, é criminosa, para não usar um termo pior. Entendeu? Porque só quem vive na roça e trabalha aí roçando, carpindo, aí que vê o que eles fazem. Jogam veneno até de avião. E voa tudo por aí, todo mundo. A pessoa vai no supermercado comprar um pé de alface, um negócio, tá comprando veneno em forma de vegetal. Tem que falar, essas coisas tem que ser faladas no rádio, entendeu? As pessoas tem que saber. Ela tá achando que tá levando comida boa pra casa dela, pra família dela, mas não é. Aquilo ali tá cheio de veneno. Tô curioso com essa música aí, Antimaldito. Que álbum é esse, seu Jarbas? Rapaz, esse aí era um disco do Jorge Maltner, um rapaz que eu gosto muito também. Tem a nossa idade, hoje já deve estar com 70 e poucos. É do Jorge Maltner com Nerso Jacobina, chama Tataraneto de Inseto. Vamos lá, vamos ouvir. Uns transmitem malária, outros outras doenças. Mas há uma política de agrotóxicos pelo ar. Cada inseto tem um neto, tataraneto de outro inseto. Cada inseto tem um neto, tataraneto de outro inseto. De acordo com a lei estabelecida, de driblar sempre a morte com a vida. Cada neto de outro inseto fica mais forte tomando inseticida. Cada neto de outro inseto fica mais forte tomando inseticida. Cada neto de outro inseto fica mais forte tomando inseticida. Cada neto de outro inseto fica mais forte tomando inseticida. Ele havia nascido de um pântano qualquer. Um belo dia pousou em cima das páginas do filósofo alemão Nietzsche, onde o filósofo diz que os fortes, quando tomam veneno, o veneno só os torna mais fortes. Olhou para aquela bela lata de DDT à sua frente e tomou todo o seu conteúdo num só gole. Neste dia, estouraram-se os neurônios e eis que nasceu o primeiro super mosquito de todas as gerações. E ele me manda este recado para vocês. Canalhas, seres humanos, arrependei-vos! Vai serem julgados pelo Tribunal Popular da da Frente de Libertação Nacional e Universal dos Mosquitos sou meu comando. Acusados de massacres, torturas e cruéis assassinatos. E milhares de bebês mosquitos, mulheres grávidas mosquitos, anciões mosquitos. Caralhas, arrependei-vos! É chegada a 25ª hora. Ouvi falar que uma pulga e um piolho estão no mesmo caminho. Inseto tem um neto, tataraneto de outro inseto. Cada inseto tem um neto, tataraneto de outro inseto. De acordo com a lei estabelecida, de driblar sempre a morte com a vida. Cada neto de outro inseto fica mais forte tomando inseticida. Cada neto de outro inseto fica mais forte tomando inseticida. Cada neto de outro inseto fica mais forte tomando inseticida. Cada neto de outro inseto fica mais forte tomando inseticida. Conhecer o primeiro condomínio com abrigo nuclear da América Latina. Venha morar com comodidade e total segurança à prova de roubo, fogo e radiação. Seu dinheiro aplicado mesmo depois do fim do mundo. Não se preocupe se vai dar pra comprar. Você tem a sua vida inteira para pagar. Sauna, playground, piscina com sol artificial. Todas as comodidades que você tem agora, você terá no nosso edifício. Um recanto de sossego para você e sua família. E deixe o mundo queimar à vontade lá fora. Venha já reservar seu lugar no nosso abrigo nuclear. Abrigo nuclear. Mais um empreendimento Noé Seguros. Milênios em garantia. É, seu Jarbas. Tem gente que não tá nem aí pro resultado que vai dar pros outros, né? Que não liga pros animais, pras plantas, né? Eu acho que esse povo é o mesmo povo que vai no supermercado, compra todos esses produtos cheios de veneno, estão comprando veneno e nem estão percebendo que o efeito que o veneno está dando na vida deles, né? Estão comendo mal e não estão gostando da comida que estão comendo. Eu bem digo, eu gosto muito de cozinhar, eu sou pescador e coloco logo depois que o peixe saiu do rio, você coloca ele na brasa, é o melhor peixe que tem. A gente tem que gostar da comida que a gente come, né? É, tem que sempre ter muito prazer em comer. Você olha essa cenoura que eles estão colocando para vender no supermercado, não tem gosto de nada essa cenoura. Você coloca ela, aquela que você tira da terra, ela tem a cor mais forte. Ela é menorzinha, mas tem mais sabor. E a cenoura gigante, tá tudo gigante, as melancias gigante. Você pega as melancias menorzinhas, toda saborosa, toda docinha. Só tem água nessas melancias, água e veneno. É, seu Jarbas, queria pedir pro senhor colocar aí uma música que é do trio nordestino, arte culinária, que eu acho importante a gente refletir também sobre aquelas coisas que a gente come, que a gente gosta, que a gente não gosta. Arte culinária é minha nega, cozinha bem pra ninguém tocar defeito. Todo cozido que ela faz, a gente come, come ainda bem. Eu gosto do cozido dela, do cozido dela. Eu também gosto do cozido dela, do cozido dela, do cozido dela. Ela é bonitinha, ela é cheirosinha, cozinha bem, resolveu me paquerar. Quando eu comi do cozido dela, eu camei por ela e fui com ela me casar. Que eu gosto, gosto do cozido dela, do cozido dela, do cozido dela. Eu também gosto do cozido dela, do cozido dela, do cozido dela. Arte culinária é minha nega, cozinha bem pra ninguém botar defeito. Eu gosto, gosto do cozido dela, do cozido dela, do cozido dela. Eu também gosto do cozido dela, do cozido dela, do cozido dela. Ela é bonitinha, ela é cheirosinha, cozinha bem, resolveu me paquerar. Quando eu comi do cozido dela, eu camei por ela e fui com ela me casar. Que eu gosto, gosto do cozido dela, do cozido dela. Isso aí, pessoal, esse aí foi o trio nordestino Arte Culinária. E só para não deixar passar também aquela última que vocês ouviram antes, dessa daí foi Abrigo Nuclear do Premeditando Breck. É, mas eu acho que é isso que nós estávamos conversando, Jarbas. É, a gente perdeu essa ligação com a vida, né? Com a terra, com as plantas, com os animais. E hoje a gente vive num mundo que é praticamente feito pelo humano. Feito pelo ser humano, né? As estruturas, as coisas que a gente convive, né? Os computadores e tudo mais. Nada contra a tecnologia. Mas não pode perder de vista as coisas mais simples, mais básicas e essenciais da vida, que é a vida. E quando a gente tá... É que nem naquela música que nós ouvimos antes. É, como disse o próprio filósofo Nietzsche, né? Aquilo que não me mata me fortalece. A gente tá jogando veneno... E as plantas vão se adaptando aos venenos que a gente joga, os bichos também, né? Os insetos e tudo mais. É, e nisso a gente vai alterando as coisas, até que uma hora vai dar um, uma peste, uma doença, um negócio, aí não vai sobrar ninguém, nem com abrigo nuclear a pessoa sobrevive. Entendeu? Então eu acho importante a gente discutir essas coisas, porque senão, se a gente deixar as coisas seguir do jeito que estão querendo vender para nós, né, nas propagandas, televisão e tudo mais, nós vai destruir o planeta, né? Tem um filósofo, não um cientista aí. Eu tô falando essas coisas, gente, mas assim, é que eu leio, eu sou autodidata. Eu leio as coisas por aí, assim, não sei, tô falando também, posso estar errado. Mas tem um cientista inglês aí, não me lembro o nome dele exatamente, mas que ele fez aquela hipótese de Gaia, né, teoria de Gaia, e que é isso, entender o planeta como um organismo vivo. Então o ser humano, ele faz parte disso. Né? E se a gente não é educado a perceber isso, assim, nas nossas pequenas relações com as coisas, né? com as plantas, com os bichos, a gente vira uma besta quadrada, porque você está andando num lugar, você não sabe que você está andando num lugar que é vivo, que respira, né? que está ali em interação total com nós, né? Com o ser humano. Seu Jarba, eu tenho que concordar com você. E queria acrescentar um ponto a essa discussão que acho muito importante, que é o sentimento humano, né? Sentimento, a gente realmente tem que apreciar a vida, e a vida que importa. Eu acho que uma palavra que diz muito sobre isso é o amor, né? A gente tem que amar a vida, amar quem a gente come, amar se é um boi que a gente comeu, se é a galinha, se é o ovo da galinha que a gente está comendo. Amar também as plantas, que as plantas também são gente. Como a gente, elas têm vida. Elas nascem, crescem, morrem, que nem nós, não é diferente. E a palavra, eu acho que resume para mim muito esse mundo moderno, é farta de amor. Farta amor no mundo. Tem que amar o que você come, a primeira coisa. Amor o que você come, o mundo já fica mais bonito. Pois é, rapaz. Agora eu quero botar uma música aqui, então. Tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, que é do Walter Franco, que chama Mundo Pensativo, né? Mundo Pensativo, um também pensa. Pensar é bom, pensar, pensar, pensar. E é muito bom estar suspenso no ar. Mudar de tom, em tudo pensar. Pensar no som, pensar até no fundo do mar. Pensar em nada, estar vivo e pensar. Pensar no mundo, pensativo a girar. Pensar é bom, pensar, pensar, pensar. Que é muito bom estar suspenso no ar. Pensar no som, pensar até no fundo do mar. Pensar em nada, estar vivo e pensar. Pensar no mundo, pensativo a girar. Pensar no mundo, pensativo a girar. pensar, pensar te imaginar. Guajira são versos da alma, coisas que a gente sente e precisa dizer cantando. Nunca prenda um passarinho, ele precisa voar, ir bem alto pra cantar e regressar a seu ninho. Passarinho na gaiola, eu sei que pode cantar, mas canta pra não chorar, porque está sempre sozinho. Água que não vais beber, deixa, deixa correr. Água que não vais beber, deixa correr. Não corte nunca uma flor, ela precisa viver, mas não precisa sofrer para mostrar sua cor. Eu sei que a flor na lapela a muitos vai agradar, mas não dura muito tempo, não é esse o seu lugar. Água que não vais beber, deixa, deixa correr. Água que não vais beber, deixa correr. E nunca mate uma ideia, ela precisa crescer, seus caminhos percorrer, até ser mais que uma ideia. As ideias não se matam, só se podem esconder, mas com o passar do tempo, elas voltam a nascer. Água que não vais beber, deixa, deixa correr. Água que não vais beber, deixa correr. Não vai. saudade do tempo que vai ficando, do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando, mês e mês cortando estrada no meu cavalo Ruan. Sempre lidando com gado, desde a idade de 15 anos. Não me esqueço de um transporte, 600 bois cuiabano. No meio tinha um boi preto por nome de Soberano. Na hora da despedida o fazendeiro foi falando: cuidado com este boi que nas rampas é liviano. Este boi é criminoso, já me fez diversos danos. Tocamos pelas estradas naquilo sempre pensando. Na cidade de Barretos, na hora que eu fui chegando, a boiada estourou, ai, só vi a gente gritando. Foi mesmo uma tirania na frente, o Soberano. O comércio da cidade, as portas foram fechando. Na rua tinha um menino, de certo estava brincando. Quando ele viu que morria, de susto foi desmaiando. Coitadinho debruçou na frente do Soberano. O Soberano parou, ai, em cima ficou bufando, rebatendo com o chifre os boi que vinha passando. Naquilo o pai da criança de longe vinha gritando: se este boi matar meu filho, eu mato quem vai tocando. E quando viu seu filho vivo e o boi por ele velando, caiu de joelho por terra e para Deus foi implorando: salva-me meu anjo da guarda deste momento tirano. Quando passou a boiada, o boi foi se retirando. Veio o pai dessa criança, me comprou o Soberano. Este boi salvou meu filho, ninguém mata o Soberano. Ei, Chão Preto, essa daí foi Boi Soberano do Tião Carreiro e Pardinho. E antes a gente ouviu Água Que Não Vais Beber do Zé Rodrigues. Música bonita, né, rapaz? Eu acho que é isso, essas coisas que a gente tá falando, né? Falta um pouco dessa sensibilidade do ser humano pra lidar com a natureza, né? Com o universo onde a gente tá inserido. E a gente trabalha, a gente olha pro mundo, pras coisas, como se fossem objetos, como se fossem coisas que estão aí pra servirem a nós, né? Pra serem manipuladas. E não é por aí, né? As coisas são vivas, as coisas estão no mesmo processo espiral, ascendente, transcendente que nós. Se a gente não percebe isso, a gente não percebe a nós mesmos, né? Dentro desse processo todo. É, realmente, a gente tem que refletir sobre as coisas que tem consciência e as coisas que não tem consciência, né? Eu acho que as coisas que têm consciência são aquelas que têm a possibilidade de tentar não fazer mal para os outros, né? Enquanto que as pedras, se a gente diz que as pedras não têm consciência, é porque elas nem a possibilidade de tentar não fazer mal para os outros, elas têm. Pode a gente ver essa história do boi soberano, é um bicho que uma hora ou outra na vida ele teve alguma amizade, né? Com o ser humano, e respeitou essa amizade naquele momento. Acho que essa hora a gente tem que ter a nossa espiritualidade, né? Tem que acreditar. O pai do menino, às vezes, era ateu, se jogou no chão, agradecendo porque o menino foi salvo. Tem que isso, tem que acreditar. Eu acho que é uma parte importante do ser humano. Ô, João Costa, então pra terminar por hoje, né, que nós já vai fazer uma hora que nós estamos aqui na rádio, aqui falando no microfone, ninguém mais aguenta, antes que nós embora daqui. É, vamos terminar então com duas músicas. Como é uma do Joelho de Porco, que chama Maldito Fiapo de Manga, que eu acho que tem a ver com essa coisa. Além de valorizar, né, essa vida em conexão com a terra, né, com as plantas e tudo mais, também tem a alimentação também, né? Eu acho que a gente tem que reforçar isso aí que a gente já tava falando, para as pessoas tomar cuidado, entendeu? Com o que põe para dentro do seu próprio corpo, né? Tá tudo hoje aí, você vê, outro dia fizeram uns testes aí de leite, só uma marca, que é bem pouco conhecida inclusive, que não tava contaminada com a substância lá, que é proibida ter no leite. Mas todas essas marcas grandes aí, que a gente vê todo supermercado, tem, tava lá. Então, tem que tomar cuidado, tá? As pessoas, se a gente não cuidar de nós mesmo, ninguém vai cuidar. Então, nós estamos aqui falando isso aqui pra vocês, é porque é papo certo, entendeu? A gente não tá, ninguém tá pagando nós aqui pra falar isso aqui, não. A gente tá aqui falando porque a gente acredita mesmo que as pessoas têm que se sensibilizar e perceber que é preciso resistir e fazer as coisas de um jeito que seja sustentável, né? Sei que essa palavra aí hoje em dia todo mundo fala que é sustentável, que não é sustentável, mas é preciso pensar no se a gente está tendo um impacto positivo ou negativo, né? No onde a gente está inserido aí. Né? E como eu acredito na vida, eu quero fazer ter um impacto positivo, que é conviver com as plantas, com os animais, com o ser humano, de um jeito que seja bacana para todo mundo. Né? Então nós vamos terminar aqui hoje com essa música Joelho de Porco, é Maldito Fiapo de Manga, e depois, para encerrar de vez, Salvação pela Macrobiótica do Som Imaginário, né? Que eu acho que serve, enfim, para as pessoas pensarem aí sobre isso. Tá certo. Então já vou me despedindo aí de vocês, dizendo, esperando aí um bom fim de semana que já tá chegando, né? Amanhã já sexta-feira. Já dá pra começar a esticar as pernas já, começar a dar uma descansada. Descanse, meus amigos. Que a vida é assim, é uma espiral mesmo, como o Jarbas disse. Uma hora nós estamos em cima, outra hora nós estamos embaixo, mas gira, o negócio gira. Debaixo daquela mangueira, quem chupa manga reclama, dente forte como pedra, dente mole como a lama. Eu preciso encontrar urgente. No maxilar inferior, tirou, maldito fiapo de manga. Preso no maxilar inferior, o tirolete. Desgrude dos meus lábios, minha boca, me deixe em paz. Gruda como carrapato, firme e forte, minha boca, bem juntinha, bem juntinha, bem juntinha de você. Mas... pato. Capital na vida dos povos civilizados, em que o estômago será depositário da maior dádiva da terra, da oferenda da terra, do produto do trabalho, tudo via supermercado. A vida em forma de enlatados, embrulhadinhos um a um, sem nenhum contato manual. Garantia absoluta, momento em que a cabeça para. E o braço sobe e desce, e no mundo inteiro os estômagos se enchem e como que paira a paz. Depois, por toda a terra, gatos, cachorros, porcos receberão os restos enquanto a televisão já começa a espicaçar em antigoso o apetite de amanhã. Chora, profeta Khalil Gibran. Quem te mandou inventar que o medo da necessidade é a própria necessidade? Que o medo da sede é a própria sede? É a própria sede.